hellbound train. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o próximo programa vai ser dedicado a One Hit Wonders do rock e do hard rock em especial. E o que é um One Hit Wonder? É uma banda ou artista que conseguiu ter apenas um single de sucesso no top 40, neste caso das tabelas de vendas de singles da Billboard. Num caso especial, é um one, temos no programa um One Hit Wonder no Reino Unido. E por falar em Reino Unido, vamos começar por uma banda britânica. Vamos começar pela primeira banda britânica a conseguir atingir o número 1 nas tabelas de vendas de singles dos Estados Unidos da América. E vamos para o longínquo ano de 1962. E no dia 22 de dezembro, os The Tornadoes conseguiram atingir o número 1 com o seu single Telstar. Para vocês, The Tornadoes, Telstar.

you know that all's the truth. E após The Tornadoes, ficamos com Jimi Hendrix Experience, All Along the Watchtower. E até parece mentira que esta genial banda, que contava com Jimi Hendrix como líder, seja um One Hit Wonder. Mas a verdade é que esta banda só conseguiu colocar uma das suas faixas nos tops de singles norte-americanos. A 19 de outubro de 1960, esta música, All Along the Watchtower, uma cover de Bob Dylan, tornou-se número 20. Foi a posição mais alta que Jimi Hendrix conseguiu nas tabelas de singles dos Estados Unidos da América. Isto não impediu que Hendrix se tornasse o mais famoso e reverenciado guitarrista de todos os tempos. E terminamos a sequência dedicada aos anos 60 com os Iron Butterfly e a música Inagada da Vida. Esta música atingiu o número 30 a 28 de setembro de 1968 e diz a lenda que a música era para ser chamada In the Garden of Eden, mas os membros da banda estavam tão bêbados que quando nomearam a música o que lhes pareceu foi que se chamava Inagada da Vida. E a lenda é isso mesmo, é um folclore que vai passando de geração em geração e nem sempre é verdade. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada aos anos 70. Para começá-la, temos uma banda britânica que lançou em 1972 o álbum Demons and Wizards. Estou a falar-vos dos Uriah Heep. E deste álbum eles conseguiram colocar a música Easy Living no número 39. Em setembro de 1972, para vocês, Uriah Heep, Easy Living. Never seen before, and I've been forgiven. Easy living. change had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Após Uriah Heep, ficamos com os norte-americanos Black Hawk Arkansas e a música Jim Dandy, que a 16 de fevereiro de 1974 atingiu o número 25 do top da Billboard. Esta banda, ao longo dos muitos anos de carreira que teve, passou por imensas alterações na sua formação. E o vocalista, Jim Dandy, que deu nome a esta música, é o único membro que se mantém desde a sua formação original em 1965. Terminamos a sequência com os irlandeses Thin Lizzy e a música The Boys Are Back in Town. Também parece um bocado difícil de acreditar que os Thin Lizzy só tenham tido um sucesso nos Estados Unidos da América, mas a verdade é que The Boys Are Back in Town é o seu único hit. Atingiu o número 12 do top a 24 de junho de 1976. E vamos agora para uma nova sequência. Vai ser uma sequência mais AOR, uma sequência com sons mais melódicos. Para começar esta sequência, temos o britânico Jim Capaldi, que conseguiu, com a música That's Love, atingir o número 28 do top da Billboard, a 18 de junho de 1983. Esta música é retirada do álbum Fierce Heart, o décimo álbum da carreira de Jim Capaldi. Para vocês, Jim Capaldi, That's Love. Through the bad times. E após Jim Capaldi, ficamos com Frank Stallone, Far From Over. Frank Stallone é irmão de Sylvester Stallone. E esta música, Far From Over, conseguiu atingir o 10º lugar do top da Billboard a 1 de outubro de 1983. Esta música é retirada do álbum Frank Stallone, primeiro álbum que o vocalista lançou em 1984. E terminamos a sequência com Van Stephenson, Modern Day Delilah, único sucesso que o vocalista conseguiu ter nos tops dos Estados Unidos da América. Esta música atingiu o número 22 a 30 de junho de 1984. E vamos agora para a primeira sequência de baladas que vamos ter no nosso Riff Service. Para começá-la temos os canadianos Sheriff. Esta música foi lançada em 1982, no único álbum que a banda lançou, o auto-intitulado Sheriff. Mas apenas a 4 de fevereiro de 1989, esta música conseguiu atingir o sucesso. Esta música chegou mesmo ao número 1 do top. Com este sucesso tardio, Fred Kershey e Steve DeMarchi formam uma nova banda, os Alias. E para vocês, Sheriff, When I'm With You. Após Sheriff, ficamos com LA Guns, Ballad of Jane. Os LA Guns, desde o seu início, foram uma banda muito instável, fato que nunca trouxe muita coesão à banda. No entanto, conseguiram atingir o número 33 do top da Billboard a 30 de janeiro de 1990 e foi este o grande sucesso comercial da banda. Terminamos a sequência com outra balada, desta vez uma balada dos Kiss. Não são os Kiss, mas os Kicks. E a música chama-se Don't Close Your Eyes. Uma das últimas baladas, aliás, esta música foi a última música, o último One Hit Wonder dos anos 80. Esta música chegou ao número 11 do top a 16 de dezembro de 1989 e foi um grande sucesso. Esta Power Ballad. E vamos agora para uma nova sequência. Vamos voltar ao rock. E para voltarmos ao rock, temos Andy Taylor. Apesar de ser muito mais conhecido como guitarrista dos Duran Duran, Andy Taylor, na sua carreira a solo, voltou-se muito mais para o rock e para o hard rock. E a música Take It Easy, a 2 de agosto de 1986, atingiu o número 24 do top da Billboard. Para vocês, Andy Taylor, Take It Easy. Take can shed this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's so worth fighting for. Some feelings never die. I'm not asking for another chance. I just wanna know why. There's no easy way out. There's no shortcut home. There's no easy way out. Giving it can't be wrong. Na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Andy Taylor, Take It Easy, ficamos com Robert Tapper no Easy Way Out. Esta música é retirada da banda sonora original do filme Rocky IV e a 29 de março de 1986 atingiu o número 22 do top da Billboard. Terminamos a sequência com um supergrupo. Um supergrupo que contava com Paul Rodgers, Jimmy Page, Tony Franklin e Chris Slade. Estou a falar-vos dos The Firm, que apenas lançaram dois álbuns, The Firm em 1985 e Mean Business em 1986. A música Radioactive foi o único single a conseguir atingir o top 40. No caso, conseguiu atingir o número 28 do top a 13 de abril de 1985. E vamos agora para uma nova sequência. Vamos voltar aos anos 70. Para começar esta nova sequência, temos Rick the Ringer, Rock'n'Roll Uchiku. Música retirada do álbum All American Boy, lançado em 1973. Esta música conseguiu atingir o 23º lugar do top a 23 de março de 1974. Para vocês, Rick Derringer, Rock'n'Roll Uchiku. Howdy, partner. We'll be right back.

após Rick Derringer, Rock'n'Roll Uchiku, ficamos com Free, Alright Now, música retirada do álbum Fire and Water, álbum lançado em 1970, e foi precisamente a 17 de outubro de 1970 que os Free atingiram o quarto lugar do top da Billboard. E terminamos a sequência com os britânicos Argent e a música Hold Your Head Up. Esta música atingiu o número 5 do top da Billboard a 26 de outubro de 1972. Apesar da banda ser mais famosa pela música God Gave Rock and Roll to You, foi Hold Your Head Up que conseguiu atingir o top 40 nos Estados Unidos da América. E vamos agora para uma nova sequência de baladas no nosso Riff Service. Para começar a sequência, temos o guitarrista e vocalista dos Estados Unidos da América, Kane Roberts. A 22 de junho de 1981, ele conseguiu colocar a música Does Anybody Really Fall In Love Anymore no número 38 do top. Esta música era uma sobra de estúdio dos Bon Jovi. Foi escrita por John Bon Jovi, Richie Sambora e Desmond Child em finais dos anos 80 para o álbum New Jersey, mas ficou de fora e Kane Roberts conseguiu fazer dela o seu maior sucesso. Para vocês, Kane Roberts, Does Anybody Really Fall In Love Anymore? Down the street, people passing me by. They look me up and down, but they don't look me in the eye. I'm just another stranger in my own hometown, looking for an angel, but heaven can't be found. I said, hey, are you lonely tonight? Hey, hey, hey, I'm gonna make it through, but that don't make it right. Does anybody really fall in love anymore? Does anybody really give their heart to somebody? Does anybody really ever open that door? I know, you've got to love somebody. In the mirror, and I'm sad to say it's me. Like a ghost up in the attic, only love can set him free. I've been running round in circles on this roller coaster ride. There's a lonely world around us, we get sucked in by the tide. I say, hey, love ain't no crime, so why is every so afraid to cross that line? Does anybody really fall in love? the sand. Now we're working full time on a lifetime plan. We never stop to see the moon at night. We're just too busy leading complicated lives. Whoa, whoa, whoa. I remember love on the rooftop. Couldn't make the love stop. We were giving all that we got. Whoa, whoa, whoa. I remember holding you so tight. Ooh, and kissing lasted all night. Whoa, whoa, love on the rooftop. Oh, got it all sewn up. But is this all it all will lead into? Do we just run out of dreams when all our dreams come true? Após Kane Roberts, ficamos com Steel Heart, I'll Never Let You Go, Angel Eyes. Música retirada do primeiro álbum da banda. Os Steel Heart foram uma das últimas bandas de hard rock a conseguir atingir o sucesso antes do grunge. a 6 de julho de 1991, conseguiram colocar esta música no número 23 do top. E terminamos a sequência com Desmond Child, Love on a Rooftop, música retirada do primeiro e único álbum da carreira a solo de Desmond Child, o álbum Discipline. A 17 de agosto de 1991, a música Love on a Rooftop atingiu precisamente o número 40 do top. Neste álbum, Desmond Child trabalhou com nomes como Richie Sambora, Vivian Campbell, Kane Roberts, Vinnie Colaiuta, entre muitos, muitos outros. E vamos agora para uma nova sequência. Esta nova sequência vai apresentar-nos três bandas com um som ligeiramente diferente do som que temos vindo a apresentar até agora. Para começar, temos os Dan Reed Network e a música Ritual. Os Dan Reed Network são uma banda de hard rock com fortes influências funk, pop e até mesmo de rap. Na sua fase áurea, foram banda de abertura de nomes como Bon Jovi, Def Leppard e Rolling Stones. Esta faixa, a faixa Ritual, a 7 de maio de 1988, atingiu o número 38 do top. Para vocês, Dan Reed Network, Ritual. Baby, you So you lay down on it and you do it some more. You got to share it, so you tear it, you bear it. I love how you kiss, I love all your sounds, and baby, the way you make my world go round, and I just wanted to say I'm sorry. Após Dan Reed Network, ficamos com Faith No More, Epic. Esta banda dos Estados Unidos da América formou-se em meados dos anos 80. Apesar disso, apenas no final dos anos 80, quando Mike Patton se tornou vocalista e líder da banda, conseguiram atingir sucesso. E foi a 8 de setembro de 1990 que a faixa Epic atingiu o número 9 do Top Singles da Billboard. O som desta banda era demasiado variado para ser catalogado e influenciou diversas correntes do rock dos anos 90, desde o grunge ao nu metal. E terminamos a sequência com os norte-americanos Buck Cherry e a música Sorry. Esta música é uma música única no programa de hoje, porque é a única música lançada no século XXI. Foi a 1 de março de 2008 que esta música, a música Sorry, conseguiu atingir o número 9 do top da Billboard. E os Buck Cherry são uma banda influenciada por nomes como Motley Crue, Guns N' Roses e Poison. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar novamente aos anos 70. Para começar esta sequência temos uma música que atingiu o 18º lugar do top a 3 de setembro de 1977. Estou a falar-vos de Black Betty, de Ram Jam, música lançada no primeiro álbum da banda. Para vocês, Ram Jam, Black Betty. city gets me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, man, she's always ready. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb. Get it. Birmingham, Bama Lamb, way down in Alabama. Bama Lamb, well, she's shaking that thing. Bama Lamb, boy, she makes me sing. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Lamb, whoa, Black Betty. Bama Após Ram Jam, ficamos com os canadianos Iron Horse e a música Sweet Louie Louise, que a 5 de maio de 1979 atingiu o número 36 do top dos Estados Unidos da América. Esta música é retirada do álbum Scotti Brothers, primeiro álbum da banda, banda que contava com Randy Bachman, que era dos Bachman Turner and Overdrive. E vamos agora para uma nova sequência. A nova sequência é dedicada a duas bandas de rock progressivo. Para começar, temos uma banda holandesa, que a 2 de junho de 1973 atingiu o número 9 do top da Billboard. Estou a falar-vos dos Focus e a música Hocus Pocus. Para vocês, Focus, Hocus Pocus. We'll be right back. He's got a problem with his poisons. E após Focus, ficamos com os canadianos Rush e a música New World Man. É difícil conceber que os Rush apenas conseguiram colocar uma música no top 40, mas foi precisamente a 30 de outubro de 1982 que a música New World Man atingiu o número 21 do top dos Estados Unidos da América. E vamos agora para uma nova sequência, uma sequência dedicada a dois nomes do Canadá. Para começar esta sequência, temos o vocalista e guitarrista Aldo Nova, que em 1982 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Aldo Nova, e foi precisamente deste álbum que ele conseguiu retirar o seu único sucesso, a música Fantasy, que a 29 de maio de 1982 conseguiu atingir o número 23 do top. Para vocês, Aldo Nova, Fantasy. E após o canadiano Aldo Nova, ficamos com os também canadianos Prism e a música Don't Let Him Know, música retirada do quinto álbum da banda, o álbum Small Changes. Esta música atingiu o número 39 do top da Billboard a 13 de março de 1982. Outra curiosidade em relação a esta música é que ela foi composta pela dupla Jim Vallance e Bryan Adams para os Prism. E vamos agora para uma nova sequência, a última sequência de baladas que vamos ter neste Riff Service. Para começar esta sequência, temos uma super balada do Stryper, a balada Honestly. Esta música foi lançada no álbum To Hell With The Devil, álbum lançado em 1986. Apesar disso, apenas a 30 de janeiro de 1988, a música conseguiu atingir o número 30 do top da Billboard. Esta música foi o quinto single que este álbum lançou. Para vocês, Stryper, Honestly. Honest. gone. An echo of a perfect love that ended wrong. Girl, we tried so hard when love was on our side. And yesterday we'll be right back. após Striper, ficamos com Giant, I'll See You In My Dreams. Esta música, a 9 de junho de 1990, atinge o número 20 do top de singles da Billboard. A banda começou a sua carreira em Nashville em 1987 e só mesmo em 1990 é que conseguiu ter algum sucesso. E terminamos a sequência com o único One Hit Wonder do Reino Unido. Estou a falar-vos de Robin Beck com a música First Time. Esta música atingiu o top do Reino Unido em 1988, a 19 de novembro, apesar do álbum Trouble or Nothing, de onde ela é retirada, apenas ter sido lançado em 1989. Esta música teve uma enorme exposição mediática, já que foi música de uma publicidade da Coca-Cola. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. Para começar esta sequência, temos Benny Mardones. Benny Mardones é um cantor americano que vai estar sempre associado às ondas mais AOR e soft rock. E começamos logo com música que atingiu o topo da Billboard duas vezes. Esta música foi um One Hit Wonder duas vezes. A 6 de setembro de 1980 atingiu o número 11, mas voltou a entrar no top e em maio de 1989 atingiu o número 20 do top. Estou a falar da música Into the Night. Para vocês, Benny Mardones, Into the Night.

é com Rock and Roll Dreams Come True que terminamos o Riff Service de hoje. E após Benny Mardones, ficamos com Roger Daltrey, Without Your Love. Todos conhecem Roger Daltrey como vocalista dos The Who, mas na sua carreira a solo, ele apenas conseguiu atingir o sucesso nas tabelas de vendas de singles dos Estados Unidos da América a 29 de novembro de 1980 com a música Without Your Love, que atingiu o número 20 do top. E terminamos o Riff Service com Gene Steinman, Rock and Roll Dreams Come True. Esta música foi popularizada nos anos 90 na sua versão de Meat Loaf do álbum Bat Out of Hell 2, Back to Hell. No entanto, esta música é uma antiga composição de Jim Steinman, que a 15 de agosto de 1981 atingiu o número 32 do top da Billboard. E é com Jim Steinman que me despeço do Riff Service de hoje. Digo desde já que para a próxima semana vamos ter um programa dedicado a músicas ao vivo, por isso se gostam de músicas ao vivo não percam. E daqui a duas semanas volto novamente com um novo programa dedicado a One Hit Wonders. Vamos ter uma segunda parte do One Hit Wonders. Despeço-me de todos com um forte abraço, desejo-vos uma ótima semana. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Now I look into you.